anticipated moment in racing. Fala galera do Troad, começando então a nossa edição número 97, essa edição aí que promete ser mais do que especial, né? Afinal, o bloco da Sprint Cup vocês notarão que estará recheado aí, bem recheado, né? Porque já vai estar eu, Thiago, Pedrão, nós três é gordo, então vai estar cheio mesmo essa edição aí, ainda mais o bloco da Sprint Cup. É, edição bem especial aí, vamos falar sobre Martinsville, né? A Truck Series, que é a corrida que aconteceu no sábado à tarde. E a corrida mais movimentada, para mim, a melhor corrida do ano aí, Martinsville, né? É, onde aconteceu no domingo à tarde lá. E tivemos aí Payback. Matt Kenseth, enfim, pegou o Joey Logano aí, empurrou o Joey Logano para fora da pista aí. Vamos, claro, debulhar esse assunto aí no bloco da Sprint Cup, né? Só para posicionar vocês aí. Eu e Elião, né? Eu e Elião vai estar gravando o bloco da Truck Series e o último bloco. E no bloco da Sprint Cup vai estar eu, o Elião, a volta do Pedro Mugarte, o Thiagão Raposo, que volta também a participar com a gente, e o Guilherme Martins, que continua na nossa caminhada, que está sempre conosco, ele segue aí no nosso podcast aí. Também vocês vão achar meio estranho, por que esse intervalo entre eu e o Elio, depois todo mundo, depois junto eu e o Elio de novo? É porque nós gravamos o bloco da Sprint Cup antes, né? Então o pessoal, a gente gravou tudo antes aí, o pessoal foi, o Thiagão, eles têm compromisso, tiveram que ir embora, e ficou o Elião aqui para gravar a Truck Series e o último bloco para vocês aí, onde que iremos, né, dar aí já nossos palpites aí para o Texas, né? Então, Elião, boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Dê aí a sua boa tarde aí e já começa aí falando, Léo. Já vou te pôr na cadeira aí, algo diferente que a gente combinou. Já começa falando aí, dando a sua visão de como foi a corrida da Truck Series pra, no seu modo de ver a Cougar 200 aí, Léo. Então, pessoal, tudo bem? Nesse final de semana, a Truck Series chegou a Martins, viu? Como sempre, uma prova bastante emocionante. Nós tivemos o Matt Crafton se recuperando. Essa prova é muito decisiva, porque assim como Talladega é uma espécie de wild card, né? Tudo pode acontecer, né? Como os trucks sempre estão juntos ali, a pista curta, de corrida de muito contato, relargadas, é muito fácil para ocorrer algum problema com algum piloto, e aí já viu, né? Eu imagino que nós tivemos uma prova bastante interessante. O Crafton conseguiu a vitória. O Eric Jones, por muito pouco, não se complicou, né, Léo? Terminou em décimo lugar, ainda salvou no top 10, mas viu o Tyler Reed e o Matt Crafton chegarem mais perto, né? Eu lembro de uma vez que eu participei, eu até brinquei que o campeonato poderia estar decidido já, né, com aquela vantagem com mais de 20 pontos, mas Matt Crafton e Tyler Reed ainda estão na jogada. Leonardo? Verdade, Leon. O Eric Jones, ele foi até conservador demais, onde que ele ficou no meio do problema todo, né? Aí acabou tendo um torque ali com ele ali, acabou sobrando aí com o Austin Centric, né? Acabou sobrando ali, quase sobrando para ele um DNF ou uma posição aí abaixo do top 20 ou top 25, né? Onde que iria complicar demais aí. Para mim já se complicou, né? Porque a diferença que estava em 18 pontos, agora está em 10 pontos para o Matt Crafton, né? Então já se complicou, teoricamente já está se complicando o Eric Jones aí. Salvou o top 10, não foi muito bom para ele, para o campeonato, mas conseguiu pelo menos salvar aí algo interessante para ele, para amenizar um pouco o problema dele. Vencedor foi o Matt Crafton que lutou pela sua vitória aí, né, de forma agarrida no final da corrida aí, e acabou ficando com a vitória aí, ele que lutou bravamente mesmo, né, nas últimas 60 voltas aí da corrida para conquistar a vitória. quinta vitória dele no ano, a primeira vitória, não sei se é uma pista abaixo de uma milha, de uma milha e meia, né? É, havia só vencido em ovais grandes. Então, mostrando que o Crefton também, ele sabe andar em qualquer tipo de pista. Tanto é que, como ele sabe tanto andar, né? Tanto é que em Bowmanville, né, a pista World Course do ano aí, ele havia sido o segundo colocado. Mas é claro, só para questão de vitória aí, uma questão de estatística também, né? É, Elião, Crefton aí, a sua quinta vitória no ano, tirou a diferença do Eric Jones, continua, tá, como diria meu amigo Theo José, né? É, tá aceso ainda na luta pelo campeonato, tudo pode acontecer, né? Marshall é a prova disso. Só que, como eu sempre venho falando, né? Talladega e Marshall, a diferença está no tamanho da pista e na configuração do campo. O resto é tudo igual, gente. O resto é, os problemas são os mesmos, a dificuldade é a mesma. A única diferença aí é que, em vez de você estar tá aí a 400, a 350 por hora, com dois, três carros do teu lado, você está a cerca ali de 250, 290 milhas, umas 250 milhas por hora aí de média ali, né? Com o mesmo tanto de truco do seu lado. Ou seja, o bicho vai pegar, o problema vai acontecer, né? E o Eric Jones foi quase vítima disso daí. E o Tyler Reddick, Elião, salvando mais um top 5, Elião. O Tyler Reddick conseguiu o quinto lugar, salvando o top 5 aí. Ele que havia sido top 5 no Talladega. E agora, essa semana, de novo, mais um top 5 para ele. Né? Ele também que fez a sua corrida de manutenção no campeonato aí. Né? Claro que o Crefton ficou com a vitória, ele conseguiu ultrapassar o Tyler Reddick, né, na questão de pontos, mas o Tyler Reddick continua na caminhada junto com ele para buscar o Alex Jones. É, corrida, Leão, como você viu que foi a corrida aí para você, Leão? Então, mais uma vez, né? Como praxe, né? Quando o Custer tá na pista, né? Ele liderou a primeira parte da prova. Lembrando que na primeira prova do ano, ele, o Logan e o Matt Crutchlow fizeram um grande duelo, né? Enfim, o Cole Custer, ele, na última largada dele, acho que ele não foi muito bem, teve muitos problemas, mas nesse final de semana esteve muito bem. Ele que provavelmente deve correr no ano que vem, né? Em tempo integral na Júnior, né? É o que se espera, né? E mostrou bastante força. O Craig Golden, em uma relargada, conseguiu liderar ali também, mas depois se perdeu, causou algumas confusões. O John Hunter Nemechek foi um grande piloto durante todo o dia, né, cara? Ele venceu a prova recentemente no combustível, mas ele mostra bastante competência. No final da prova, o Matt Crafton sempre ali no top 10, ali, quietinho, quietinho, foi calculando posições e conseguiu a vitória no final, né? Na última relargada ali, ele conseguiu suportar a pressão do John Hunter, né? Eu acho que o John Hunter não foi tão agressivo assim, né? Até pelo fato do ele já ter um histórico com o Crafton, né? Não parece, mas eles já se acharam algumas vezes, né? E o Matt Crafton foi para mais uma vitória na temporada, Léo. Eu queria que você falasse sobre o Cole Custer, né? Ele terminou em quarto lugar, teve uns problemas, já caiu para trás, mas ele conseguiu se recuperar. É, o Custer continua, né, Leão, fazendo mais um bom trabalho. O Custer aí, sempre quando aparece esse truque 0-0, ele continua muito bem aí nas corridas aí. Ele teve um problema, assim, durante a corrida, né, ele acabou caindo pro fim do pelotão aí, mas gradativamente ele foi subindo aos poucos aí, até chegar de novo aí. Depois ele só não conseguiu lutar pela vitória, mas ele bateu bem próximo ali, ficou bem perto ali, né, da luta pela vitória ali. É, nas últimas, principalmente nas últimas relargadas, na última relargada ali, né? Já tivemos uma relargada, foi praticamente um green white cred, mas não oficial, né? Mas tivemos uma relargada aí na volta 199, 199 de 200. Então, olha, o Cole Custer continua, Elião, impecavelmente muito bem, né? O Cole Custer aí, ele que tem assim um grande laço aí, né? O pai dele é um dos agentes da Haas lá, um dos CEO É o lá. diretor da equipe, eu É, acho que é o então. diretor ou presidente da equipe. É um dos CEO da Haas lá, né? Um dos que comanda lá a Haas lá. Então, assim, ele tem uma costa larga muito boa aí. E continua aí, Leão. É, os números aqui do Cole Custer não mentem, né? É uma vitória, dois top 5, quatro top 10 e nove largados esse ano aí, né? É, realmente está muito bem. O engraçado, Leão, é que são números bem próximos de 2014, do ano passado. O ano passado, né, ele teve Ele teve nove largadas também, uma vitória, dois top 5, seis top 10 e duas poles. Esse ano ele tem uma pole e tem apenas quatro top 10. Essa aí é a diferença aí. Então, o Colecoso está se preparando, ele é o que pode ser vir, claro, um grande piloto aí. Eu creio que daqui uns 5 anos, talvez veremos um Cole Custer aí já na Sprint Cup, quem sabe no lugar, né, do carro do Kurt Busch lá, naquele carro 41 ou em outro carro que tiver que aparecer aí. Mas eu vejo que o Andando Cole de Custer está capeta. fazendo, tá dando capeta também, dando capeta, está cada ano pior. Outro também, a gente tem que chamar a atenção que nós já vem assim falando dele aí constantemente, é um figura do nosso podcast aqui, né, Leão? É o Cameron Haley, né? O canadense aí fazendo mais uma grande corrida, não tem um Brontur, corre na Thorson Racing lá, né? Então assim, não é uma equipe super média mesmo, não é nem média grande, é uma média média, né? E vem fazendo um bom trabalho, levando aquele Truque 13 aí aos bons caminhos aí, né? Então, parabéns aí, né, Leão, para o Cameron Haley. E, Leão, a gente tem que relembrar aqui também, não pode deixar de falar aqui, do peão da casa própria, né? Que foi o Timothy Peters. Timothy Peters rodou 5 vezes, das 5 vezes que ele rodou, 3 foi bandeira amarela, 2 não foi, continuou a corrida. Então, tá aí o Timothy Peters ainda, mesmo assim, com todos os problemas. Ele conseguiu ainda, depois de tanto ele ficar tonto, ele conseguiu chegar em sexto colocado, Elião. Peters, que foi muito bem nos treinos, ele veio engraçado na NASCAR, às vezes o piloto ganha uma prova e começa bem nos treinos, aí você acha que agora vai e vai se envolve em várias confusões. Piloto aqui também, né, o que eu tenho que citar, né, que fez a sua estreia, né, o Austin Cindric, né, filho do Jim Cindric, outro filho de figurão aí chegando na NASCAR. Eu não esperava muita coisa dele, mas ele apareceu bem em parte da prova ali, apostando numa estratégia diferente, né. Assim, a gente também tem que lembrar quem também participou em Eldora. A gente teve o Bob Pierce no 63, ele retornou nesse final de semana, um desempenho um pouco mais discreto, né? Mas ele conseguiu terminar na volta do líder, eu acho que sem destruir o truck, eu acho que tá de ótimo tamanho. Ele que, em algumas provas de late model, chegou até a correr para o time do Dale Jr., né? Durante esse intervalo de Eldora até aqui. É um bom nome, né, Léo? E também outro cara que a gente também tem que ressaltar, até porque ele vai estar em tempo integral no ano que vem na Xfinity Series, é o Brandon Jones, um piloto que nos últimos 2 meses melhorou demais, tanto na Xfinity Series, tanto na própria Truck Series. Parece que a milhagem que ele acumulou, né, fez com que o garoto fosse mais constante. Eu acho que é um caso de um piloto que poderia ano que vem correr em tempo integral na Truck Series, mas vão preferir colocar ele direto no Xfinity, né? Concordo com você plenamente, Leão. Brandon Jones melhorando aí a cada corrida, né? Vem conseguindo boas corridas aí, bons resultados, boas médias aí. É claro que para vencer ainda falta um detalhe ainda, né? Mas vamos não podemos esquecer também, né, Leão, que ele tá aí que meio que batalhando com grandes feras aí, que é o Matt Crafton, que é o Eric Jones, né? Que é o Tyler Reddick que luta pelo campeonato aí. Mas assim, o Brandon Jones vem melhorando muito, né? Como a gente sempre fala, né, Leon? O bom piloto é aquele piloto que tá dentro do truque e tá aprendendo, né? O próprio a prova viva disso é o John Stowell aí, um cara que a gente sempre jogou muita pedra nele, né? Que é um cara que sempre o azar também tá com ele, que sempre sobra tudo para ele aí, mas ele tá aí, né? Dentro de um contexto geral, né, Leão? Fazendo um grande campeonato, o John Stowell aí, ele também foi motivo de acidente nesse final de semana em Martinsville, né? Mas aí ele conseguiu esse ano, ele já conseguiu a vitória dele. E o John Stowell faz o melhor campeonato da carreira dele, né, Leão? Anos atrás aí, nem top 5 ele conseguia, e esse ano já são dois top 5 e uma vitória. Então é outro piloto aí que a gente tem que sempre olhar para ele e ver que pilotos. Quando tá na pista e estão aprendendo aí, consegue realmente ir muito bem aí. Claro que o Brandon Jones tem um talento muito maior que o John Stowell, né? Basta apenas poucas corridas para ver essa grande diferença entre os dois aí. Mas é só um ponto de partida para a gente ver que realmente o piloto que está na pista está fazendo um grande resultado aí. E esse resultado vem Outro destaque também, Leão, é o Ross Kensett, né? Ele que fez a sua participação na corrida aí, mas foi apenas o 17º colocado, Leão. E o Mason Mingus ficou atrás dele em 18º. Então, Léo, o Ross Kent correndo para o Shigeaki Hattori, né? Piores pilotos que eu vi na minha vida quando ele corria na Fórmula Indy, né? Ele correu na Truck Series depois. Ele tem uma equipe de relativo sucesso, né? Na KN, né? E ele está tentando ter um programa na Truck Series e Next Fint, só que acabou nunca dando certo ele correr em tempo integral. Mas é importante, o Kenseth indo para a pista é um sobrenome que pode atrair patrocinadores. Eu até não sei, eu acho que até por motivo de estudo. De prioridades, assim, o Ross Kent ainda não competiu em tempo integral. Só para fechar os meus destaques aqui, Léo, quero lembrar o Caleb Roman, né? É um piloto aí, digamos, um piloto com truck caseiro, né? Esse truck aí apareceu muito bem no Iowa, em outras short tracks, e nesse final de semana. Até com o patrocínio da Tide, né, que normalmente em Martins patrocina o Kevin Harvick, quando ele corre na Truck Series, ele teve uma prova bastante tímida ali fora do top 15, mas no final terminou em 8º lugar, melhor resultado da carreira dele, que é digamos que um dos underdogs que melhor apareceu nesse ano na categoria. Leonardo? Então, né, para falar do Roman, né, ele fez sim um bom resultado, né, um truque aí caseiro aí. E por curiosidade, Leão, é o primeiro top 10 desse time aí, né? Esse time que começou a fazer as corridas, eu só faz part-time, né? Até agora. O máximo de corridas que fez foi em 2012, né? Foi 8 corridas, esse ano fez 7, igual a 2013. E consegue aí o primeiro top 10 aí desse time aí, né? Na Truck Series aí. Então, parabéns pro cara de Roman, que ter conseguido os resultados aí. Para falar um pouco dele aí, Elião, ele que conseguiu, claro, lógico, né? O melhor resultado. Ele que sempre teve nesse truque 75, só ele correu nesse truque aí. Ele conseguiu aí o melhor resultado do time aí. Então, parabéns aí, o cara de Roman. Conseguiu um ótimo resultado, né? Um resultado aí. E principalmente em Martinsville, né, Elião? Que não é pista, a melhor pista, é uma das pistas mais fáceis aí para se correr aí. Então, parabéns aí. Não podemos falar que estamos de olho nele, porque nós sabemos que ele ainda é um piloto meio limitado, mas está aí um bom resultado, 8ª posição, primeiro top 10 dele e da equipe dele aí que ele corre. Então, né, vamos dar uma olhadinha agora aqui nos números da corrida aqui, né? Vou dar uma passada aqui no top 20 da corrida aqui, né? E vamos falar das bandeiras amarelas aqui, como aconteceu, o que que aconteceu aqui. Vamos lá. A corrida teve duração de 1 hora e 44 minutos. Tivemos aí 12 bandeiras amarelas para 69 voltas. A margem da vitória foi de 0,3, né? Muito próximo aí, John Hunt chegou do Matt Crafton e tivemos 6 trocas de liderança. Como já falei aqui, né? O vencedor foi o Matt Crafton, John Hunter Mecheck foi o segundo, o filho do Johnny Mecheck. O Cameron Haley, o canadense, foi o terceiro, Cole Custer o quarto, e fechando o top 5, o Tyler Reddick. Peters, Jones, Roman, Salter, grande corrida do Salter aí. E o Eric Jones fecha o top 10, né? O John Stall, Daniel Ranick, Tyler Wong, Ben Kennedy, Travis Capville, o top 15. O Soares, o Ross Kent, o Mason Mingus, o Austin Hill, o Wayne Black Jr. fecha o top 20 aí. Esses foram 20, os 20 primeiros colocados na corrida da Truck Series da Kruger 200 em máximo. Leão, bandeira amarela. Bandeira amarela, tivemos aí o peão da casa própria, o Timothy Pierce rodando já na volta número 8. Depois tivemos o Truck 08 rodando também na curva 4. Tivemos um incidente aí com o truque 23-54, que foi o Gaudin, né? Naquele comecinho lá, onde que ele ficou, até relargou ali, ficou na frente ali. Mas depois ele começou levando porrada de todo mundo, até que chegou a bandeira amarela. Depois tivemos aí o truque no 4-51, né? Onde que não foi muito interessante o Soares e o Eric Jones, né? O Soares acabou dando uma empurrada no Eric Jones, depois o Eric Jones meio que sem querer empurrou o Daniel Soares aí, né? Para mim foi um incidente de corrida, já que o mesmo o Eric Jones tentando segurar o truque para não bater, para não ter contato, mas acabou tendo contato. Eu não sei se você viu de modo diferente, não? Tem algum comentado esse incidente aí entre os teammates aí? Acidente de corrida, Martin, Nascar não pode contar e Martin ainda mais. É, para mim a pista é muito apertada e não cabe os dois ali. E o Daniel Soares é notório, tanto que ele vem tentando fechar a porta, né? Ele tentava fechar a porta do Jones aí. É, depois o truque número 5 e o 17 também se desentenderam, né? Um falava em alemão, outro falava em espanhol, não deu muito certo aí, foram pro muro os dois. Depois o truque 32 teve problemas, né? O JJ Hayley aí teve problemas aí na volta 122. Depois do truque 05 e 51. 51 também foi igual o Peters, apareceu em todas. Depois, novamente, truque 5 e truque 17 aí se desentenderam. O truque 07 também teve problemas, né? Acabou ficando para a pista aí o Wayne Black Jr. Esse aí sim gosta de aparecer bastante bandeiras amarelas. E depois o truque 5 rodou sozinho na volta número 180. Na volta número 0, 187, o truque 02, 54 e 63 também se estranharam. Eles não falavam a mesma língua ali. E no final da corrida aí, né? Nas últimas voltas aí, onde até tivemos aí o Greenwashing Kered aí, né, Léo? O Eric Jones, o Ross Kenseth, o Spencer Gallagher, o 29, que eu não lembro quem que era o 29. Austin Cindric, que o filho É, do Tim ah, é, Cindric. o Austin Cindric, que foi quando teve um probleminha aí. E o Caleb Homan, que se desentenderam aí, né? Teve um incidente aí. Aí sim tivemos a bandeira amarela já pro final da corrida aí, né, fazendo o Greenwashing Kered. É, não, esses aí foram os incidentes, as bandeiras amarelas, né? Para mim, todos aí foram tudo acidente de corrida, não teve ninguém querendo prejudicar ou matar ninguém, né? É, mas tive uma pista sempre muito apertada, onde que não cabe todo mundo, e quando todo mundo quer ficar todo mundo junto no mesmo lugar, dá problema. É, Talladega tem espaço, Pocono não tem espaço, Michigan tem espaço, Fontana tem espaço. Mas em Martinsville é no máximo um door-to-door, porque o resto, três three-wide é demais, four-wide é demais, não cabe realmente, não cabe em Martinsville. Lá o negócio é muito apertado. Elião, algum comentário aí, Elião? Então, né, o último incidente aí que você citou quase custa caro para o Eric Jones, né? Como eu citei agora há pouco, né? O Austin Cindric fazia uma boa prova ali. Eu acho que ele, falta de experiência até, né? Ele espalhou para cima do Caleb Homan. O Caleb continuou acelerando e o Cindric subiu e acertou, acho que o Ross e o Eric Jones, né? O Jones ficou até imprensado, assim, só que com alguma sorte, né? Acabou não amassando nada, não acabou furando o pneu do Eric Jones, o que fez com que ele não precisasse entrar nos pits, né? Ali ele estava em 14º, 15º lugar. De certa maneira, o incidente foi perigoso para ele, mas foi bom, porque ele acabou ganhando posições ali e conseguiu o 10º lugar no final da prova, né? Verdade, o Eric Jones também que foi meio vendido ali também, né? Acabou o negócio que sobrando para ele ali, né? Ele ficou meio que vendido ali. É, vamos colocar aí, Leon, talvez um pouco de ansiedade demais do Cedric, porque ele enfiar o truque onde não cabia todo mundo, Leon. Falta de experiência, Léo. Falta de É, experiência então, total. é mais ou menos isso que eu imagino mesmo. Ele quis colocar o truque onde não cabia, né? Mas foi sempre uma pista complicada. E ele pagou um pouco dessa falta de experiência dele aí. Mas, enfim. Uma boa corrida aí, né, Léo? Uma corrida que realmente valeu a pena assistir. Né? Quem gosta de assistir pelo Fox Sports, infelizmente não passou. Ah, Léo, só para chamar mais um detalhe: mais uma corrida que o Spencer Gallagher, ele que se acaba exprimido, né? Vamos ver, ele que se tira as crianças da sala, ele que se fudeu mais uma vez, exprimido no muro nas últimas voltas, né, Léo? Foi assim em Talladega com o John Stowell e foi agora em Marshall, né? Com o Cênico também espremendo ele lá em cima do muro lá. Sim, Léo, mas no caso de Talladega, foi uma puta de uma barbeiragem dele ali, né? Foi. Que eu, foi uma barbeira, tipo, digamos, lembra aquela vitória do Dave Ryan lá, que ele tá aquele drible no Cal Edwards? Lembro. Ele quis fazer a mesma coisa, só que para você fazer isso, você tem que ter um pouco de espaço, né, no carro de trás, né? E ele fez com o Joe Hospital pertinho dele, e aí deu aquela coisa lá. E nesse final de semana, o Gallagher é um piloto que eu acho que de certa maneira até surpreendeu, fez boas provas esse ano. Eu quero ver o ano que vem, até porque ele vai ter um bom companheiro que é o Johnny Sauber, né? Deve trazer um know-how técnico para a equipe, né? Um companheiro ali todo final de semana ali deve ajudar o Callagher em muita coisa, né? Mas total falta de experiência, acabou sendo desastrado e pagou caro, né? Isso aí, Leão. Falando em campeonato, né? Campeonato não tem por que eu falar de todos os outros pilotos aí que estão participando, né? O foco maior realmente é o título, né? O Sauter, que é o quarto colocado, está 54 pontos atrás do Eric Jones. E o Peters, que vem aí, né, com 96 pontos atrás. O Cameron Haley, pessoal, está 113 pontos atrás aí. Matematicamente é quase é impossível. Pode o Jones, o Crafton e o Tyrrell Hatkin bater todas as corridas que o Cameron Haley não é campeão mais esse ano. Claro, a teoria aí pode ser. Eu não fiz as contas, não, mas é complicado realmente o cara ganhar isso daí. E Elião, campeonato. Jones segue na liderança, só que agora ele tá vendo o Matt Crafton e o Tyrrell Hatkin bem grandão atrás deles aí, né? Ele vinha bem de longe, mas ele tá vendo o Crafton e o Tyrrell Hatkin bem grandão. Diferença do Crafton 10 pontos pro Tyler Reddick é apenas 13 pontos. E agora, Leão, o que fazer nas próximas corridas? Texas, Phoenix e Homestead. Então, um fato curioso, né? O Crafton conseguiu se recuperar, né? E 10 pontos, né? Faltando 3 provas e com o histórico da Truck Series de que muita coisa acontece, né? Quem lembra? O Pena Preto não tá aqui para ele relembrar o campeonato de 2009, 2008, né? Ron Horne e Johnny Benson, né? Muita coisa aconteceu. 2012, com aquela disputa do Ty Dillon com o James Buescher, que os dois pilotos tiveram problemas, né? Enfim, vai acontecer muita coisa. E o Crafton, né, ele é um piloto muito forte nas pistas de 1,5 milha, né, tem números até impressionantes. E veremos como o Eric Jones se sai sob pressão, porque uma possível vitória do Crafton no Texas, ele já venceu lá, acho que 2 vezes, né, Léo? Pode deixar o piloto de Kyle Busch em uma situação bastante curiosa. E o Tyler Reddick, né, mais ou menos correndo por fora, né, Léo? Eu, desde o primeiro programa, eu falo que eu não levava muita fé no Reddick. Para mim, foi o piloto que, um dos pilotos que mais evoluiu durante a temporada. Acho que o Leonardo vai concordar comigo e o ouvinte também. E um título do Tyler Reddick seria uma coisa bastante interessante, né, Léo? Quem não ia ficar feliz com o título do Tyler Reddick, né? Vocês vão lembrar aí a clássica edição edição do nosso podcast Truagem 49. 49, né, Léo? Aquela clássica edição lá, onde que o Pedrão, talvez um pouco mais alterado pelas suas bebidas alcoólicas, inflamou contra o Tyler Reddick, falando que ele tinha que ser expulso da NASCAR, nunca mais deveria ter correr, porque ele empurrou Germán Quiroga. O tão amado Germán Quiroga do nosso amigo Pedro Mugatti. Ele não pode estar com a gente aqui, mas nós relembramos para ele. Tinha que ser banido da NASCAR, Tinha que ser banido era a bandido, nunca palavra. mais ia correr. Ele tinha que ficar preso com ele lá na fazenda sem internet. Nem o Caio Busch merecia aquilo, ele Nem o jamais. cara, ninguém. Então, Elião, brincadeiras à parte, o Tyler Reddick sim é o cara que mais mostrou evolução aí, né? Do ano passado para esse. Ele teve momentos muito ruim, muitos ruins aí o Tyler Reddick esse ano, né? Talvez ele meio que desfocou um pouco o compasso dele se uma certa etapa do campeonato, mas agora volta, né? Volta realmente a focar pro título aí, né? Então segue aí o Tyler Reddick aí, talvez uma sorte aqui, outra sorte ali, ele estaria um pouco melhor, vamos dizer assim, né, Leão? Se não, talvez até na liderança do campeonato, né? Então, o Tyler Reddick aí conseguindo aí fazer. Ó, só para relembrar, Leão, ele saiu de Bristol com a liderança, né? Mas depois daquele péssimo resultado dele em Bowmanville, né? Ele caiu para a terceira colocação e vem se recuperando. Tá brigando ali com o Crafton, né? Entre terceiro e segundo ali, mas está se recuperando aí. Claro que pode ser um dos candidatos sim a vencer. Sobre o Reddick, eu tenho um detalhe dele. Para quem não sabe, ele veio das pistas de terra, só que ele não corria nos sprint cars, ele corria naqueles late models, aqueles super late models, tipo um stock car, só que ele corre na terra, né, Léo? Ele é oriundo, ele até competia nessa. É que nem o Bob Pierce, mais ou menos. Ele competia naquela série lá, aquele Scott Blomqvist lá, é Blomqvist, né? Correu com o Kyle Busch naquele ano em Eldora, né, Léo? Eu Bom. lembro que. Foi até engraçado, né? Eu fiz uma propaganda desse cara 1 mês, chegou na corrida e ele ficou em último. Mas, enfim. O Reddick, Eu vi uma matéria dele na semana da prova de outdoor, onde ele falava lá que ele teve muita dificuldade na adaptação para ir para o asfalto, na maneira de dirigir, porque na terra você dirige meio que rodando, assim, né? Falando, né? Aí ele sentiu muita dificuldade. E é um talento muito, muito bruto, assim, né? A ser lapidado, né? Eu vejo um estilo dele guiar, assim, agressivo até demais. Eu lembro muito com o Greg Golden, né? Que correu hoje pela equipe do Kyle Busch, né? É um estilo um pouco diferente, mas o Greg também é tão agressivo, mas tão agressivo que o jeito que ele pilota é muito crítico, né, Léo? Acaba fazendo bobagem toda hora, praticamente, mas são pilotos de um talento muito grande. O Talwade, que é naquela categoria que ele corre, onde aqueles carrinhos é carro para um lado, direção para o outro, né? Corre realmente na terra. Umas categorias que eu gosto bastante daquelas categorias lá. Eu sigo aqui mais de 100 pistas de corridas regionais da NASCAR aí. E nessas 100 aí sempre eu vejo bastante batalha aí, porque acompanha a linha deles aí, né? O timeline aí. Então dá pra ver bastante atualizações sobre essas corridas aí. Leão, o Crafton, né? O Crafton que ressurge das cinzas. Vamos dizer que o Crafton é a Fênix aí nesse final de campeonato aí, né? Que tava tudo dando tudo errado pra ele após o Talladega. Agora começa a dar tudo certo pra ele aí. É mais ou menos assim, ó, batidinho. Se ele vencer a corrida no Texas e o Eric Jones for top 5, não terminar no top 5, ferrou o Crafton. E vou falar, viu, Leão? Se o Crafton assumir essa liderança aí, ele não perde mais o campeonato, tá? Eu já vou até cravar isso aí como minha aposta aí para as últimas três corridas aí. Lembrando, Elião, que o Crafton venceu a corrida do Texas esse ano, né? A corrida de junho, que aconteceu lá em junho esse ano aí. O Crafton venceu essa corrida aí. Então, assim, pelo estilo de pilotagem, como é aí, né? O estilo de pilotagem do Crafton, vai tudo se encaminhando, tudo se mostra aí. Que o Crafton é o favorito. Tudo Só um pode, ponto, Léo. né, Leão? Será que o Buxim vai correr? Porque é até interessante, né? Se o Kyle Busch correr, provavelmente ele deva ser o piloto a ser batido, né? Caso ele não corra, o Dani Soares, a chance do Crafton de vencer a prova aumenta muito, né, Léo? É interessante esse ponto. Lembrando que o Buxim é patrão do Eric Jones, mas o Crafton é, pelo que fala, o melhor amigo dele, né? Tanto, né, que quando ele teve aquele problema lá no início do ano em Daytona, né? Quem substituiu foi o Crafton por esses laços que ele tem, né? Interessante esse ponto, né, Léo? É bem interessante, não? Porque querendo ou não, é uma pedra a mais no caminho do Crafton, né? Talvez o Buxim aparecendo no truque 54 aí é uma pedra a mais no caminho do Crafton, né? Talvez tire uma vitória e tire um brilho de uma vitória que, querendo ou não, a vitória traz uma confiança a mais, traz um gás a mais ali. O E cara for 5 pontos a segundo mais, né, Léo? e 5 pontos. pontos a mais, né? E assim, Leão, o cara falou, opa, ganhei. Eu agora tô com gás total. Aí mesmo você chegar em segundo, você fala assim, ó, eu não ganhei. Você ainda fica aqui meio marcando o cara. Agora quando o cara ganha, você fica todo preocupado aí. E foi o que o Crafton fez demais, viu? Não, o Crafton lutou pela vitória aí. E bem interessante esse ponto que você falou, Leão. O Kyle Busch, será que ele corre e vai correr para marcar o Crafton, para atrapalhar o Crafton? E que o Kyle Busch, se o Kyle Busch é como patrão aí, ele vai querer correr e vai querer ganhar as três corridas aí para dar o título pro Eric Jones. Leonardo, De certa forma, tentar ajudar, né? lembrando no bloco da Sprint Cup, né, tinha uma pergunta do Doug Neri, né, falando do nosso amigo Doug Neri, falando se é um piloto da Hendrick que poderia ajudar o Jeff Gordon em Homestead. Eu acho que esse ponto dele, nesse caso da KBM na Truck Series, é bastante interessante, né? Assim como o Brad Keselowski, caso o Tyler Reddick esteja com alguma vantagem, porque se chegar com o Eric Jones, por exemplo, com um ponto, dois pontos de vantagem em cima do Matt Crafton, né? Chegar na última prova, né? Crafton chegando na frente em primeiro, Jones em segundo, Crafton é campeão. Mas se o Buxim ganhar, o Crafton em segundo, o Jones em terceiro, quem ganha é o Jones, né? Um ponto bastante interessante, ou seja, aquele ponto que ele puxou lá, eu acho que aqui na Truck Series é totalmente válido. Verdade, Leão. Estão aí os escudeiros aí para se ajudar. E o Salter? Será que o Salter vai ajudar o Crafton? Salder não ajuda nem ele, Léo. Será, Leão? Querer ajudar, ele ajuda. O problema do Salter é que ele assim como o Dimmock Peters, pelo que vence corridas, mas não é piloto para vencer campeonatos. Isso aí já tem cinco, seis campeonatos com chances e eles perdem para todo mundo. É isso aí. Bom, Leão, mais alguma consideração da Truck Series? Não, Léo, foi uma grande prova. Vamos aguardar pelo próximo final de semana, né, que promete ser decisivo, né? Quem sabe até já podemos até sair um piloto de lá com o título encaminhado, né? Como eu achei que Martins, viu, uma vitória do Jones e o mau resultado do 19 do 88 iria carimbar o título do Jones, mas não foi isso que ocorreu. Isso mesmo, melhor. Então, pessoal, vamos encerrando o bloco aqui da Truck Series, né? E fiquem na sequência com o bloco da Sprint Cup, que realmente vai ser um bloco muito especial aí, onde que vai estar eu, o Elião, o Pedro Mugatti voltando, o Thiago Raposo que também volta e o Guilherme Goyo Martins continua aí no nosso podcast aí. Não perca o bloco da Sprint Cup. Bloco polêmico. Mugatti voltou polêmico. O Mugatti voltou afiado. Não perca, pessoal. Ouçam o próximo bloco aí também. Até mais, pessoal.